e swing. Central do Axé. Alegria, música do povo, música pro povo. Léo Santana saudando e homenageando a todos nós negros. Vem que vem! Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Barack Obama e Léo Santana, Nelson Mandela, o Tiaguinho, Gilberto Gil, Anderson Silva. Joga a mão pra cima e vem. E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Quebra, galera. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Vai, aqui só tem negão. Pra cima, concorra. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Aí, minha galera, sinceridade, vem que vem. Quem é do gueto grita, quem é favela grita. E quem é do gueto grita, quem é favela grita. Quem é do gueto grita, quem é negro grita. Vem que vem. E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Ivete Sangalo. Vem legal. Vem agora. Alô, La Santana. Vamos quebrar. Tudo nosso, bebê. Deixa comigo, Leléo. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor. Barack Obama, Léo Santana, Ronaldinho Gaúcho. Diga aí, Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, Negona, Claudinha Leite, Negona, Daniela Mercury, vem! E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Vai, aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Aviso minha galera, mão pra cima e canta aí. E quem é do gueto grita, hey! Quem é favela grita, hey! Quem é do gueto grita, hey! Quai, quai, quai, quai, hey! Quem é favela grita, hey! Quem é do gueto grita, hey! Quem é favela grita, hey! Vem que vem, hey! E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becos e vielas, aqui só tem negão. Quebra, galera. De favela, becos e vielas, só tem negão, vai. Só tem negão. Salve, Lê, aê. Só tem negão. Alê, de valer. A todos os blocos, sapros. Aqui só tem negão. Apache, Cris e Grande. É tudo nosso. Do César. Olha o Bebeta. Um beijo, Negona. A Central do Axé. Te amar por nós dois. Vem pra mim, achando. pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim, já. Quando a falta você faz. Vem pra mim. Vem pra mim. Posso te amar como nós dois. Vem pra mim. Tá difícil, amigo. Quando a falta você faz. Vem pra mim. Vem pra mim. Posso te amar como nós dois. Central do Axé, vem pra mim! Harmonia do Samba, Aviões do Forró, Léo Santana e Ivete Sangalo, Nossa Cor, aqui só tem Negão e Saulo, Raiz de Todo Bem, é Central do Axé, é Central do Axé, é final de semana, que beleza! Olha, espero que você divirta-se bastante aí, né, nesse final de semana, junto com os amigos, com a família, aonde você estiver ouvindo a gente, obrigado mesmo pelo carinho, que bom gosto, que rádio boa! Então vamos com Filho de Jorge, Virado no Baralho. Oi, irmão, que daí? Tô querendo dinheiro. Leve qualquer moeda, um trocado pro pão. Desde o tempo que Mônica se chamava Cruzeiro, que eu me vejo inserido nessa situação. Oi, irmão, quebrei aí, tô querendo um dinheiro. Leve qualquer moeda, um trocado pro pão, pro pão, pro pão. Desde o tempo que Mônica se chamava Cruzeiro, que eu me vejo inserido nessa situação. Pra você eu posso até dizer: olha, eu sou carpinteiro. Sofá eu faço, faço, faço. Do lixo eu já fiz um beliche. Até mobília lá na ilha eu fiz. De passo a passo sem cadastro, catuladinha, maço, aço. Mas só que olhando assim ninguém diz. Tem um monte de gente fumando na lata. Anda tanto ligado que nem se ligou. Fica esperto filmando tudo que se passa. Só não vai esquecer do din-din, seu doutor. Eu tô, tô, tô, tô. Tô de saco cheio. Tô virado, tô filado, tô zerado, tô virado no baralho. Tô vendendo almoço pra ter janta, me puseram na retranca, mas também sei fazer gol. Tô de saco cheio, tô virado, tô filado, tô zerado, tô virado no baralho. Tô vendendo almoço pra ter janta, me puseram na retranca, mas também pra você eu posso até dizer. Olha, eu sou carpinteiro. Pra você eu posso até dizer. Olha, eu sou carpinteiro. Pra você eu posso até dizer. Olha, eu sou carpinteiro. Sofá eu faço, faço, faço. Do lixo eu já fiz um beliche. Até mobília lá na ilha eu fiz. Passo a passo sem cadastro, catuladinha, maço, aço. Mas só que olhando assim ninguém diz. Tem um monte de gente fumando na lata. Anda tão desligado que nem se ligou. Fico esperto filmando tudo que se passa. Só não vai esquecer do divino, doutor. Eu tô, tô, tô, tô. Tô de saco cheio, tô virado. Tô filado, tô zerado. Tô virado no baralho. Tô vendendo almoço pra ter janta. Me puseram na retranca, mas também sei fazer gol. Tô de saco cheio, tô virado. Tô filado, tô zerado. Tô virado no baralho. Tô vendendo almoço. Central do Axé. Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Agora olhando e veio olhar que não valeu a pena e que foi só uma chuva de verão, de ilusão. E os bons momentos que passamos juntos foi em vão, oh não. Diz que não dá mais e não tem jeito. Se quiser então que vá, seja feliz. Peço que escute o seu coração. Sei que vai se ver de mim voltando atrás, pedindo perdão, joga boi e vê. Eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais. Dá pra ver no seu olhar. Eu pago pra ver. Você não vai correr atrás, querendo mais. não valeu a pena e que foi só uma chuva de verão. Ilusão. Os bons momentos que passamos juntos foi em vão, ou não? Diz que não dá mais e não tem jeito. Se quiser então que vá, seja feliz. Peço que escute o seu coração. Sei que vai se redimir voltando atrás, pedindo perdão. Joga a mão e vê, eu pago pra ver. Você não me procura, vai correr atrás, querendo mais. Dá pra ver no seu olhar, eu pago pra ver. Central do Axé. Anda mole, vem pra cá. Não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar, pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, para a pista. Fica aqui o meu lugar, na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, mexe, vai ver quem vai perder. Anda mole, vem pra cá. Não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Se pensou que ia desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar, pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, para a pista. Vem que aqui é o meu lugar, na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Representando aí o funk carioca na batida. Essa música tá bombando demais. Passou também Chicabana, Pago Pra Ver, Jamil, Mil Poemas, Filhos de Jorge, Virado no Baralho, Harmonia do Samba e Aviões do Forró, Léo Santana, Ivete Sangalo, Saulo. Tudo isso no Central do Axé, no seu primeiríssimo final de semana do mês de outubro. O melhor do Axé, samba, pagode, funk. De volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo, com o Pagodão do Nosso Sentimento do Belo, Pablo, Ivete Sangalo, Araqueto, Banda Pagodão. Ó, tudo isso pra você. Então não sai daí, já tô voltando. Central do Axé. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com apoio da sua emissora. Central do Axé, primeiro final de semana do mês de outubro, o melhor do Axé, samba, pagode, funk. Olha, agora por falar em samba e pagode, tem aí o grupo Nosso Sentimento, que arrebenta, a participação do cantor Belo, Coisas da Vida. Coisas da vida, perder o jogo quando a gente precisa ganhar. Coisas da vida, depois da queda todo machucado ter que levantar. Coisas da vida, amar outra pessoa e ela não corresponder. Coisas da vida, que a vida separou eu e você. Construímos um castelo com sol e da maré, iluminando o nosso quintal. Mas veio um vento forte e transformou nossa paixão em temporal. Levou tudo que eu tinha, a mulher que era minha. Eu pensei que o tempo me curou, mas não tô aguentando, o coração tá me cobrando, me buscando pelo fim do nosso amor. Eu não vou me acomodar, preciso te dizer que ainda te amo. Meu coração é o teu lugar, mesmo depois de todos esses anos. Tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém. Espero que ele te faça feliz, como eu não fiz. Nosso sentimento. Coisas da vida, perder o jogo quando a gente precisa ganhar. Coisas da vida, depois da queda todo machucado ter que levantar. Coisas da vida, amar outra pessoa e ela não correspondeu. Coisas da vida, a vida separou eu e você. Construímos um castelo com sol lindo e amarelo, iluminando o nosso quintal. Mas veio um vento forte e transformou nossa paixão em temporal. Levou tudo que eu tinha, a mulher que era minha. Eu pensei que o tempo me curou, mas não tô aguentando, o coração tá me cobrando, me culpando pelo fim do nosso amor. Ele te faça feliz como eu não vi. Preciso te dizer que ainda te amo. Meu coração é teu lugar. De todos esses anos, tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém. Espero que ele te faça feliz como eu não fiz. Coisas da vida. Nosso sentimento. Central do Axé. DJ Bateia. Bem feito. Quantas vezes eu